Serenata, cantada pelo Mário, pra casa Edson, Rio de Janeiro. Que noite, o plenilúnio é como um sonho, assim tristonho, boiando pelo céu, beijando o mar. As estrelas do azul brilham sorrindo, estás dormindo, ó, oh, venho, meu amor, te despertar. Ai, como beija o mar, o luar, e o mar suspira e geme, treme, e no alto céu sorrindo, acorda pra janela e cela. Desperta, dorme toda a natureza, que beleza, vem unir a tua voz, a minha voz. Entre lírios, violetas, crisantemos, cantaremos como dois infelizes hoje nós. Ai, como beija o mar, o luar, e o mar suspira e geme, treme, e no alto céu sorrindo, acorda pra janela e tela. No teu leito de seda dorme quieta e o teu poeta canta pra teu sono suavizar. Dorme, eu cantarei um canto d'ave como suave que gorjeia de amor pitando no ar. Ai, como beija o mar, o luar, e o mar suspira e geme, treme, e no alto céu sorrindo, acorda pra janela e tela. Canta embora, amanhã encontre porta, tua porta, a visão que te amava no abandono. Dirás ao ver estela que sou eu como morreu, o rouxinol que te embalava o sono. Ai, como beija o mar, o luar, e o mar suspira e geme, treme, e no alto céu sorrindo, não abra a janela, estela.